4221, autorizado para Barreiras via Whisky 42, conforme rota nível 160. Decolagem da pista 28. Após decolagem, mantém proa até 2500 pés, curve à direita na saída Momo, transição WhatsApp. Transponder 5225, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Barreiras, Whisky 42, nível 160, decola da 28, mantém proa até 2500 pés, após curva à direita Momo, após WhatsApp. Coloca 5225 e chama controle 1208 ou 2221. Correto, Marcelino 2221, após táxi. Quase um, após táxi, estiver em funcionamento. Chamará 2221. Controle Salvador, bom dia, 1976, passa 2195 para 1160, chegada em pique. 1976, sem identificação, mantenha por adianto para interceptar a via, chegada em pitch, desça para o nível de voo 050. Ok, desce para 050, na por adianto, em ata de acesso e pitch, voo 9776. 9776, vem usando a presente, desça para o 4030, ajuste no 09. Vem na Projezão, 4009, apenas confirmando o ILS ao sul. Afirma. Beleza. Bom dia, tá 3171, autorização para Guarulhos, nível 340. Tá 3171. Proscópio. Pronto. 3171, autorizado para Guarulhos, via 210, Taubaté, nível de voo 320. Decolagem da pista 28, após decolagem, mantém proa até 2.510, curva à esquerda na saída São Bruno, Leda, Motiva. Se responde a 5227, frequência do controle Salvador no 20, decimal 8. Prato para Guarulhos, nível 320, Pendulu no 0, Taubaté. Decolando a 28, mantém a proa, 2.510, curva à esquerda. Na saída Servo Leda Mótiva. 5227 no transponder, o controle 1208. Copiou o TAN 3171. Quase TAN 3171 na aposta para o pushback saneamento Porto 10. Reportarei. Lua reforma estável 28 ou 9776. Alô, Tango? Alô, escuta, prossiga, Tango. Informo que o salvador opera o instrumento, agora é perto de 900 pés, visibilidade 3 mil, chuva forte sobre o campo. Reporte para a modificação para o instrumento e a grade de vitoração para o procedimento em emergência já houve a pista 28. Você vai manter então 2 mil pés, aguardando instruções de controle. Deixa eu aumentar o roof, mantenha 2 mil pés. Agora, VFR cancelada 08, 1, 1, operação para o procedimento ILS de da pista 18, curve à esquerda para 1, 1, 0. Seu limite radial 080, Salvador. Frente esquerda para 1, 8, 0. O meu tambor. Vamos 17 mil, informo que Salvador para instrumento, 900 pés de teto, visibilidade 3 mil, chuva forte e sobre o campo. Excelente, 976. Sim, 976, confirma a intenção, já prosseguindo o procedimento. Afirmativo. Excelente, está estabilizado. Portável, 976. Peraí, você tinha a possibilidade de executar o procedimento LS da pista 10? E quando o visual pôs na 17? Comentando, eu informo que devido ao vento, a pista 1 é a pista 28. Tá, gente, o meu tango, prossegue o procedimento instrumento então, estruturação de controle. Afirma, curva esquerda para 115 agora, sem limite a radial 0,8 Salvador. Para 115, limite radial 110 Salvador, correto? Negativo. Seu limite é radial 080 Salvador, curva esquerda para 115. Sobre o tambor. Bom dia, Xanar 6225, descendo para o Uno 60, na Ibis. Xanar 6225, acendo a identificação, Luna Progianto, para interceptar a chegada de pitch, você separa o nível de 0050 e retorna a velocidade para 2309, é o número 3 na aproximação, vai pedir tráfego transportando em cima. Ciente, então está atualizado, descer para o 050, reduzindo para 2309, é o número 3, o 6225. Tango Golf, eu gostaria de mandar para o 120. Mativo, para o 120, Tango. Limite permanente radial 080 Salvador. Sim, limite radial 080 Salvador, Tango. 1975 complete a sinal e chame por 118 decimal 95. 295, obrigado, ponto lá. Aqui no setor onde sobrevoo, só confirma, o aeródromo continua operando em cimento? Aguarde, Romeu Tango. O Xalem é 225, confirma o controle? Pega, chefe, tá? Reduza para 2109. 2109, reduzindo, né, beleza? Realmente retornar no box 6, será que eu vou encontrar ele? Ok, já volto a te informar. Salvador, bom dia. O TAN 3171 no 10 para o funcionamento. Autorizado TAN 3171 na baixa táxi. Fortaleza, TAN 3171. Afirma. Ok, sobre a turação então, o meu tango. Salvador, passarelo 2221, confirma então, aguardando para retornar ao box. Vai só coordenação com o inferno 2221. Ok, mantendo posição aqui para o retorno, obrigado. Uno 5, à esquerda, o meu tango. 3-0. Se à esquerda até o mais principal, ponto 4. Gente, livra na delta esquerda agora, parte principal, voo 9771. Se confirmando, segue após Delta Alfa e Juliette. Delta Alfa e Juliette, então. O 2221, canal do terceiro, posição 5000, para autorizar o retorno. Beleza, confirma. Autorizado o retorno para a posição 5 ao meu, o 2221. Ok, só estou aguardando o balizador aqui que está com chuva, está difícil aí. Sim, você não é informado lá, certo? Ok, obrigado. Mais 1020 no ajuste, descendo para 4 mil pés, 6221. Delta que a gente usou, tava boa. Sim, 625 de operação para o sequenciamento, curva esquerda para o A180, como que irá passar com a curva localizadora, seu limite radial é 120 de Salvador. Curva esquerda para o 180, vai passar o localizador, limitado 120 de Salvador. 625 descendo para 4.000 pés. Tango Golfo, curva direita, pro Uno 30. Direita, Uno 30, Tango Golfo. Tá, 3171, POP 162, autonomia de 4 horas, alterna galeão. Então 3171, feijão táxi para o ponto da 28, via pátio, táxi Juliette, Alfa e Golf. Recorte pronto, novo ponto de espera, NH1020. 1022, para 28, pátio Juliette, Alfa e Golf, passarei pronto, 3171. 1020, na Juiz. 1020, acho. O Gol 977 está aguardando aqui, ó. Ainda não tem sinalizador. Sim, será informado, né? 1077. Muito obrigado, senhor. Isso é 3220. Direita 220, para limitar o curso localizador. Tango. Chalé 225, desça para 2100, ajuste no 020, faltando a violência de um da pista 28, reporte estabilidade. Lula 28 autorizado, uma reportagem estabilizada na 020, na ajuste, descendo para 2100, na 2100. Obrigado, Romeu Tango. Romeu Tango, Golf, complete a final, chame Torre 118, decimal 95. Completa na final, Torre 118, 95, Tango. Complete o tráfego na aproximação. 1-2 milhas à sua frente, um papalça 3-4 com 1-5-0 de grau, de reduzindo. Obrigado pela informação. 62, aqui. Oi, Salvador, papai, Tango, Betangu. Hoje, 118, decimal 95. Betangu. Betangu, meu Tango Golf, general 020. Continua a aproximação, reporte visual. Aproximação, reporte visual, meu Tango. Localizador e reduzindo, 6285. Chama 6225, complete a sinal, chame Torre 118.95. 295, boa, 6285. Não, capitão 28, Romeu Tango, baixa oitavo. Fisca batão, Romeu Tango, autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 6219. 7, pouso autorizado, capitão 28, Tango. Chané, localizador, CN 902. Chané 6225, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. PNH 1020. 1020, aguardado, pista 28, 6225. Romeo, Romeo Golf, no solo 32, confirma o bate? Pra cá, bem. Gente, táxi à esquerda, segue via Alfa Juliet, Antônio Grande Pátio, reporte na Taxi Lima. Tá, eu tô na Pátio, posso estar ali, no... E agora o pitch para o nível de linha 050. Decidia chegar em pitch de 050, com 096. Autoriza a flor do serviço 301 com 093. Bom, no 093, mantenha o pitch agora para o alto, a vista 363. Não tem a flor com 093. 1093, informa que o procedimento em uso é o LS1, confirma o transporte. Precisa de LS3, confirma o transporte. Sim, após amplo, está autorizado de volta à vista 363 para o procedimento em LS3 da pista 28. Ok, após amplo, 363, confirma o transporte. Prepare saída Arboruna, Vasco. Arboruna, Vasco. Arboruna, Vasco. Arboruna, Vasco. Arboruna, Vasco. Arboruna, Vasco. Arboruna, Vasco. Segunda esquerda agora. Ok, segunda esquerda. Rio 5973, cliente da Mais. Rio 5973, essa identificação dessa via chegada. Equipe 1 para o número de voo 060, iniciando a opção para 240 mais. Entendeu? Descendo via Equipe 1 para 6000, redução 240 mais Rio 5973. Vamos 093, desça para 4010, ajuste no 020, autorizado em LS X-Men, reporte Serra Vista 363. S4000, peso 020, reportará no 303, com 093. Ah, 285. Gente, na minha 225, segue o táxi via Alfa Juliette até o portão 2, com solo 65. Alfa Juliette 02, tá já, na 225. Então, Wolf, antes de transponder a posição de stand-by. Andrei 171, autorizado, decolagem, pista 28, vento 190 graus, 629. Decolagem 28, tá, Andrei 171. Você quer os dias que ele está para Bravo 3 autorizado de Rios, reporte em retorno, Serra Vita 362. Reportarão na Flora 306 novamente, com o Fernando 3. Mizuno 71, decolado 1137, chama o controle 130, décima 8. Contato radar de colagem, estou mantendo por até 2.500 pés, até cruzar a esquerda para via salvo 1, com restrição para o nível 320. Passo 2.500 com esquerda, qual a próxima? Contato via salvo 1 e suba sem restrição para o nível 320. Serra Vitor 3, 3, 0, 0, 3. 7. 5973, complete redução para 2309, número 2 na aproximação. Ele já está com 2309, ciente como número 25973. 5973. Foi o 5973. 5973, informação foi copiada pelo controle. 5973. Autorizado a prosseguir com táxi via pista até o Ajadê, a estacionar a frequência deles. Ajuste com 2.6, ponto 4. Via Cruzeiro 21 e o 360. Decola da pista 28, mantém proa até 2.500 pés, curva à esquerda, segue Arbor 1, transição Elefa, direto dos óculos de interceptoria. Transponda 5236, controle Salvador 120, decimal 8. É 3171, informa o tráfego, posição 2 horas, 15 milhas, rumo oeste, um bom de 722, cruzando o nível 140 descida. 15973, informa o tráfego, 2 horas, 14 milhas, rumo sul, guardando 321, cruzando uma centena e uma centena. Sente o Rio 5973. 5973, descendia, TTP1 para 4.000 pés, ajuste no 020. Descendo via 4.000 pés, 10, 20, Rio 5973. Autorizando 71, chame de Recife, frequência 1.28, decimal 3.5, aperta 1.25, decimal 1. 2835, voo 3.1, 3.1. Passou 303, voo 0.93. 1.093, complete final, chame de 1.8, decimal 9.5, vai 3. 1.8, 9.5, voo 0.93. 2.593, voo separa 2.000 pés, ajuste no 0.20, autorizado a 1.1, da pista 2.8, repete estabilizar. Descendo para 2.020, pode executar o X-Ray, pista 2.8. Executando visual, pode confirmar o vento, deixa eu ver. Pode, poderia confirmar o vento? O vento 2.00 graus, 0.7 nós. Obrigado. 5973, vem separa 25007, ajuste no 020. 2500 pés, 10020, Rio 5973. Está no vento, encontrei o 340. 3153, bom dia. Prepare e saída São Bruno, aguante 4. Rio 5973, após o 362, poderia pular o 363? Afirmo, Rio 5973, atenção Vito 362, encerra Vito 363, reporte estabilizado. Reportará o Rio 5973, descendo para 2500. 5,900, 32 velocidade para aproximação final. Redução à proximidade final, Rio 5973. Positivo 973, no solo 53, livre pista via Charlie. Índia, pátio principal, pátio 3. Posição meia dúzia no pátio 3, são as linhas férias. Decolagem mantém proa até 2.500 pés. Curva à esquerda segue na Sanvo 1, Leda, Tóquio. Transponda 5241, controle Salvador, Ferry 120, décima 8. Sanvo 4-4, depois a uniforme 5-7, então 5340, da PC 28, em frente 2.500, depois vou curva à esquerda para 8-9. 5241-1208. Confirmando o TAN 303, saída a Sanvo 1 e após o Lady Doctor. Sanvo 1, Lady Doctor, afirmativo. A reta poste para o feedback no portão 5. Obrigado. Via EPIT para o 50, 7-3-5 no 7. Fazer 5-1-2, né? Atualizado a linha da colapso 28, vento 210 graus 06 nós. Autorizado a linha de colar 28, azul 5-1-2-6. Avança 3153, posição 0750, acionamento. Avança 3153, autorizado, feedback acionamento. Com a DNI, com a RB solo, feedback para a pista 28. Posição 0728, com a 3153. Azul 5126, passa o controle? Afirma, Azul 5126, chame controle em 20, décima 8, bom voo. 208, bom. Autorizado o MS 1, da pista 28, reporte estabilizado. Despedido, autorizado direto, contato estabilizado, 1020, então 3,7. Controle Salvador, bom dia, Azul 5126, cruza 1100, mantendo a proa de decolagem. Aí o 5126 com o trabalho de colagem tem a pronta 2500.